Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. O que que estou fazendo aqui, trancado neste lugar? Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. O que que estou fazendo aqui, trancado neste lugar? Já faz um tempo que sozinho aqui estou trancado. 12 de janeiro de vivência, 11 natais passado. Mais uma vez eu espero e nada acontece. Meu aniversário, de novo a minha mãe esquece. Sou criado pela avó que é doente, com chagas, feridas pelo corpo da sua mal curada. Mesmo cansada das correntes, da lida da roça, enfrentou tudo e a todos pra me salvar da fossa. Eu nasci pela parteira, filho de mãe solteira que não curtiu ver meu rosto e me chamou de monstro, que me jogou numa privada e deu descarga. Ela tinha desritmia, a mente perturbada, é o que minha avó me diz e eu tento entender. Sou o fruto de um estupro, mas não pedi pra nascer. Sobrevivi ao Citotec e às agulhas de tricô. Quis me ver escorrendo, só que Deus não me deixou. Eu não entendo, não entendo. Sou um filho de um ato que necessita alguém sofrer pro seu prazer tá saciado. Ajuda, avó, ajuda. A dor no peito é tão forte. A vida não me brinda, eu sou mais um órfão da sorte. Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. O que que estou fazendo aqui, trancado neste lugar? Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. O que que estou fazendo aqui, transtornada, logo aprendi. Sorrir pra mim é um detalhe, não sei fingir. E na direta eu confronto contra o tal destino. Meu pai trancado no seguro, porque estou vivo. Olho no espelho e me vejo e lembro dele. Será que ele é igual a mim ou sou igual a ele? O mesmo rosto, a mesma face, mas não o caráter. Mais um Jack condenado pela sociedade. Supremo choro que não vem, nunca chorei. Os sonhos que sempre sonhei, nunca terei. Jogar bola, soltar pipa e brincar no lago. Ganhar um beijo da minha mãe pelo meu pai ser carregado. Loucura, delírio, às vezes sonho acordado. De um lado a vítima, minha mãe do outro lado é o meu pai culpado. Transtorno emocional, estado depressivo. Queria ser normal, queria estar vivo. Já faz um tempo que eu luto contra a vida, louco. De algum jeito aqui por dentro já me sinto morto. O mal desarme e me ataca, eu entro em choque. A saúde não me brinda, eu sou mais um órfão da sorte. Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. O que que estou fazendo aqui, trancado neste lugar? Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. O que que estou fazendo aqui, trancado neste lugar? Eu sofro por um dia, uma vida por segundos. Segundos de loucura que me trouxe pra esse mundo. A desgraça foi a farsa, o teatro foi montado. Adolescente crente, na mata foi estuprada. Horror, terror, chocou a sociedade. Julgaram mais um preto ali mesmo e a verdade. Moleque de maior aparentando os 18. Roupa alinhada, bem vestido, dava é gosto. Na escola era o primeiro, orgulho da família. Era cobiçado por várias menininha. Juízo ou se tinha, preto velho era a responsa. Põe a minha mão no fogo, ele não fez nada pra essa moça. O medo dos seus pais fez com que ela mentisse. Meu avô era o terror, revoltado ele disse: eu mato esse preto e ponho ele atrás das grades. Já fazem 13 anos sem a liberdade. Minha avó não concordava, me trouxe a visita. Ela sabe que é errada, sempre foi sua filha com o coração ferido. Meu pai me conheceu, com lágrimas nos olhos me contou o que aconteceu. Com rodas minha cadeira, eu nasci tetraplégico. Se houver minha voz, é a voz do pensamento. Minha mãe tirou a vida, depois disso vê se pode. Hoje é o aniversário de mais um órfão da sorte. Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. que estou fazendo aqui? Trancado neste lugar, oh, oh, oh. Não tenho tempo pra sorrir, nem tenho lágrimas pra chorar. Yeah, yeah. O que estou fazendo aqui?